Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Olá a todos, eu sou o Vic. Graças a Deus o Mônio não tá aqui para fazer trocadilho. E agora confiram a parte 2 das nossas opiniões sobre o novo filme do Homem-Aranha. Só um detalhe para uma cena aqui mais leve do filme, que o Peter, ele é picado pela aranha, né? E no outro dia, quando ele acorda, é muito engraçado. Eles mostram claramente a falta de domínio dele sobre os poderes, né? Porque ele vai apertar a pasta de dente para escovar os dentes, a pasta voa toda no vidro, ele vai abrir a torneira, ele quebra a maçaneta, né? Ele quebra o despertador lá. É, o despertador começa a tossir. O despertador foi o mais bacana, cara. Esse... correndo o despertador, o resto foi meio que forçado, né? É, mas mostra bem, né, cara? É justo. Vai dar aquele tapinha no despertador e... Aí mostra bem isso daí, né? E depois disso ele vai pra escola, né? E tem uma ceninha lá dele com Flash, né? Aquela cena do basquete. É, ele se exibindo. É, ele quer os poderes dele pra se exibir e acaba... Observação, acho que até, sei lá, mas eu achei aquele Flash muito raquítico pra um Flash, hein? É, o Flash ficou meio bem fraco mesmo. O importante é que ele corra rápido. Ai, ai. É... então, o... por causa dessa exibição do Peter lá pro Flash, né? Ele acaba levando uma advertência e o tio dele tem que ir lá na escola e tal. E no final das contas, né? É por causa disso tudo que acontece que ele chega em casa à noite, apela com o tio, né? Sai andando pela cidade, o tio dele vai seguir ele e acontece essa cena da morte que o Mike puxou aí agora. Ele começa a perseguir o bandido, né? Tentando achar quem foi o responsável pela morte do tio dele. E é na primeira perseguição que ele faz que os caras começam a perseguir ele e a hora que ele consegue fugir, eles gritam, né? Que eu vi seu rosto e tal, eu sei quem você é, não sei o que e tal. E ele despenca dentro de um prédio lá de luta livre, né? Uma referência bem pequena às lutas. Sim, sim. É. E é lá que ele que tem... ele vê a máscara. Exatamente, ele tem a ideia de fazer a máscara, que volta lá no que eu tinha falado no início. Tudo que ele criou nesse filme aí, todas as ideias que ele teve, saíram de algum lugar, né? E é por ver aquelas máscaras lá dos lutadores e os caras gritando do lado de fora que tinha visto o rosto dele que ele tem a ideia de que eu tenho que usar uma máscara, né? Senão eu vou ser reconhecido. Aí tem a criação do uniforme que eu comentei que não gostei muito. Ele pega uma agulha, o uniforme já tá pronto. Uma agulha mágica. Repetindo, a única coisa que eu achei legal foi de onde que saiu a lente, né? Que ele tirou de um óculos. Que é a coisa mais básica possível que eu nunca tinha imaginado. É, qual que é essa? Isso daí é como que é? Não, tem uns óculos desses, né? Que a lente do lado de fora você não vê o olho da pessoa. E a pessoa que tá usando óculos enxerga normalmente. Você acha esses óculos pra comprar? É normal. Ah, não, mas ele é. Eu não vi, não lembro disso aí no filme. No Flash que mostra ele fazendo as coisas, mostra ele desprendendo. Tirando a lente do óculos, entendeu? Ah. Até mostra ele colocando em cima do capuz, né? Vendo como é que fica. Isso, e se você pegar aí uma imagem do Homem-Aranha desse filme novo e olhar bem a lente dele, sem inclinar a cabeça um pouquinho pra ver ela mais reta, lembra muito a lente de um óculos, sabe? É uma solução inteligente pra caramba. Muito simples, né? Por isso que eu defendo o uniforme, que é o que uma pessoa que precisava de um uniforme ia fazer. Ia comprar um pronto e ia só adaptar. É, esse esquema de comprar um pronto, você abriu minha... Eu não sou contra ele ter comprado um uniforme de esquiador e pintado ou costurado dois. Eu sou contra o modelo que é feio pra cacete. Mas bem mais crível que o uniforme da trilogia clássica lá, com aquelas teias pulando pra todo lado lá. Isso aí eu acho mesmo. Achei melhor nesse sentido. É o máximo tempo que ele deve ter perdido colocando aquelas teias lá. Pois então. É. E um negócio legal desse filme também é que mostra que o Peter é inteligente, né, cara? que é uma coisa que faltou pra caramba no filme. A gente, assim, mostrava que ele era um aluno inteligente e tal, mas nesse filme aí, até a tranca do quarto dele, ele inventou um dispositivo lá, né? É, mas dá um background pra ele poder ter construído os lançadores. Mostra que ele entendia de eletrônica, essas coisas. É, aquela parte que ele tá na casa do Kurt Connors. Também, né? Mostra que ele desvendou a fórmula lá da cabeça dele, né? Tipo... Não, ele fala que desvendou da cabeça dele, ele pegou do pai dele. Pai dele. Não, ele não quis falar que achou. Sim, mas ele pegou do pai dele, só que ele descobriu o que significava. Nas pesquisas, ele leu o livro, leu um monte de coisa. Não, eu não tô desmerecendo a inteligência dele. O que eu tô falando é assim, não é que ele resolveu mesmo. É, mas... Ele sabia que aquela parte da fórmula dele era o que faltava lá na fórmula. É, ele sabia o que era, ele sabia para que servia. Isso não é desmerecê-lo. Sim. E a parte da criação dos lançadores, apesar de ser um layout diferente de um lançador do que a gente está acostumado, eu achei bem legal. Que, assim, independente se ele comprou a teia ou pegou a teia e modificou ela de alguma forma, que eu imagino que ele tenha modificado de alguma forma, senão nunca que eles vão conseguir desprender aquele bandido que ele pendurou lá perto da polícia, e ele ter criado os lançadores, sabe? É uma coisa que mostra muita inteligência do Peter. Que é uma... Sabe que essa cena me mostra? Me mostra não, né? Ilustra o que a gente está discutindo aqui, que foi mal mostrado como ele fez as coisas. Um amigo meu que assistiu o filme também, que odiou, diga-se de passagem, ele reclamou falando, pô, você quer me dizer que o cara criou aquilo lá pegando um relógio? É. Eu falei, não, amigo, mostra que ele tira o relógio e usa só a pulseira pra prender o negócio. É verdade. Ele... Só que assim, o cara não entendeu, ele achou que ele tinha desmontado o relógio e reconstruiu como um lançador de teia. É, o problema, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado pra caramba, é que quando a gente vê alguma coisa e acha, e no final você fala, não gostei, tudo é ruim. E quando a gente vê uma coisa e no final a gente fala, gostei, tudo é bom, né? Então sim. A gente tem que saber analisar bem por causa desse tipo de coisa. Porque esse cara aí, por exemplo, ele não deve nem ter parado pra pensar que ele só usou a pulseira, entendeu? Como ele não gostou do filme, isso daí também é ruim e pronto, acabou. Então é que nem... Não, mas isso aí ilustra uma das coisas que ele também reclamou. Ah, porque o filme não teve nenhuma imagem, uma homenagem, né, clássica de quadrinhos. Porque no do Super-Homem tem ele segurando o carro, tem não sei o que lá. Cara, os filmes do Batman, do Christopher Nolan, também não tem nenhuma cena emblemática dos quadrinhos e são ótimos. Exatamente. Isso não quer dizer nada. Aqui, se ele... não vai ter nenhuma cena emblemática dos quadrinhos, mas uma coisa que eles fizeram nesse filme, que no outro também era bom, mas que eles fizeram nesse filme são várias poses clássicas, né, das revistas, enquanto ele tá se balançando nas teias. Teias. O mérito que esse filme tem é que, ao contrário do outro, ele usou pouquíssimo CG, né? Pouquíssima fotografia. É uma coisa que você vê muito mais realismo, vamos dizer assim, nas cenas dele fugindo dos caras, dele fazendo aqueles parkour, né, de pular de um lugar, pular pra outro, durante a luta, que não é... Mas são movimentações reais, né? São movimentações reais, feitas por atores, e não modelos em 3D no computador. Aquela fuga dele dos bandidos lá, a primeira fuga, ele pula pela cerca, ele sobe, é parkour puro aquilo. Pois é, cara, foi feito, né? Não foi animado. Tanto que ele tem uma parte que ele sai correndo, né? Pois é. Esse negócio de pose clássica tem uma cena que mostra ele subindo na parede, igual no primeiro filme lá, que ele parece mesmo um aranha, se você ver a posição das pernas dele, tá mais perto do braço, uhum. Mais parecida com uma aranha mesmo. Tem uma cena, só que aí já é computação gráfica, né? Porque não tem jeito. Mas lá no final do filme, quando ele tá lutando contra o lagarto, que ele vai começando a enrolar uma teia do lagarto, aí ele anda no lagarto como se ele fosse uma aranha mesmo, não sei se vocês lembram. Sim. Uhum. Aquilo ficou muito legal, cara. Lembrou aranha? Aquela cena da escola, né? Isso, é. Ele vai enrolando no lagarto, assim. Ele vai andando, tem uma parte que ele anda no lagarto como se ele fosse uma aranha realmente pegando a presa dela, né? Aliás, aquela dele fazer a teia pra sentir onde ir buscar o lagarto, por exemplo, aquilo eu achei genial. Mostra, é o que eu falei, mostra inteligente. O Peter nesse filme é inteligente, né? Não muito, né? Porque ele nos preocupou em buscar a câmera de volta, a qual tinha o nome dele. Sim. Mas aquilo lá é muito coincidência, aquilo lá é roteirista mesmo. E mostra a inexperiência do Peter também de deixar o nome dele na câmera, né? Eu falo do lagarto ainda, né? Virando um lagarto, o que ele fez? Pois é, a gente tinha falado na morte do Peter, né? E a morte do Peter, na morte do tio Ben. É spoiler, ó, spoiler. Spoiler do que aqui, né, cara? Aí ele depois que ele descobre sobre o pai dele e tal, ele vai lá no laboratório do Kurt Connors, né? E ajuda o Kurt Connors a finalizar a fórmula de recombinação genética, não lembro qual era o nome. É, cruzamento de espécies. Relação genética das espécies entre espécies. Isso. E funciona, né? Eles fazem uma simulação no modelo lá, no modelo virtual, e funciona. Aí eles... Não sem antes terem matado inúmeros ratinhos virtuais. Exato. Tá maluco. É isso, pra isso que serve o ser virtual. Antigamente eles teriam matado ratinhos reais. É verdade. Teriam pego, capturado ratos, cortado uma pata de cada um e depois ainda matado eles, né? Mas pelo menos iam matar tentando dar uma pata de volta pro bichinho. É compensar, né? É, senão ele, se não der a vacinante tetânica, ele já tinha morrido, né? Aí eles testam no rato real, né, que tá lá. E um tempo depois, a pata do bichinho lá realmente cresce. Aí aquele representante da Oscorp lá, que eu não sei o nome dele, não sei nem se... Prata. Esse mesmo, esse cara aí mesmo. Não tem esse cara em alguma revista, você sabe? Ou é tipo a gente... Não, mas eu gravei o nome porque um amigo meu chama Arada, então é parecido. Ele aparece, fica empolgado, né, com os resultados e tal, e fala com o Connors que eles precisam começar os testes em humanos... Porque o Osborne tá morrendo, né? Aí o Connors não concorda, porque ainda não tem testes o bastante e tal. Aí o Rata lá, ele demite o Connors, né? Só que aí o Connors, ele pega uma amostra da fórmula lá e aplica nele mesmo, né? Aí ele começa, depois de algum tempo, né? Quando ele acorda lá, o braço dele cresce, né? O braço que ele não tinha cresce. Olha o spoiler, ó. Ele não tinha um braço, o braço cresce. E ele era canhoto. Porque ele não tinha o braço direito, então ele é canhoto. Por isso que ele vai pra ponte aqui. O rata. O Ratatouille tá lá. Ele liga pra ele falar que, olha, deu certo. Só que ele tá lá, ele precisa encontrar ele rapidamente. É, na verdade ele percebe que deu alguma coisa errada, né? Que ele liga pra ele pra impedir que ele vá levar o... Pelo menos eu entendi assim. Pra impedir que ele leve o soro lá pro... Não sei o que dos veteranos que ele tá indo. Porque alguma coisa ficou meio esquisita, né? Só que nesse caminho aí ele acaba se transformando no lagarto. E a gente esqueceu de citar que nesse meio tempo o Peter tá jantando lá na casa da Gwen Stacy, né? É, jantando depois de uma esbarrada no corredor. Depois que, não, se fosse fácil assim, a mulher é tão bonita que nem a Gwen Stacy, esbarra uma vez e fala: ah, você é o Peter? Ai, sou. Ah, quer vir jantar na minha casa comer aquele peixe com nome estranho? Quero, eu não como, mas eu quero. Nem sei o que você tá falando, mas é porque eu não sei o que você tá falando, que você é bonito, então eu vou. Agora, você vai me desculpar, mas sobre ela concordar com o Peter. Eu vou pra onde ela me chamar, filho. Não, isso daí tá certo. Se eu conheço, ela vem pra mim: cara, vamos comigo até o quinto círculo do inferno? Vamos. Só se for agora. Agora, uma coisa legal, cara, que eu gostei, é aquela cena da conversa do Peter com a Gwen, que ninguém fala nada, mas os dois falam tudo, sabe? Eles falam: ah, não, sim, tá. Será que... Ah, aquilo lá é bacana. Aquilo lá é tudo o Mark Webb. É a mesma... Isso daí é tudo que ele trouxe lá do 500 Dias com Ela, que foi os diálogos. Ele sempre ia dar... Ele adaptou tudo isso lá pro esse filme do Homem-Aranha. Então, todos os diálogos entre o Peter e a Mary Jane Loura, todos os diálogos estão meio fofos, assim. É, e o... Mostrou muito da personalidade dos dois, né, cara? Tipo, mostra que o cara é um nerdão que não tá acostumado com nada e tal. Eles não demonstram tudo que sentem um pelo outro sem falar nada. E, ô Mônio, eu acho que você leu mais... Você não, né? Quem mais aí? É porque eu já conversei com você sobre isso. Mas eu não li muitas revistas da época da Gwen, né? Eu ainda tô lendo, na verdade. É, você tá me chamando de velho, é isso. Eu não falei isso, não. Onde vocês arranjam essas revistas? Eu procuro aqui, eu não acho, pô. Vocês procuram hoje na internet? Ah, desculpa, eu li o original. Eu li em papel. Não, então, não. É, mas tá pedindo na internet. Não, eu em sebo. Não, então, em sebo aqui eles pararam de vender, poxa, que eu comprava. Online do Mike. Eu não vou falar em causa própria. Comic City. Ah, tá bom. Melhores preços estão aqui. Estão lá, no caso, né? Porque que hora que não foi. Chiclin. E depois você compra as caixas pra... Bom, deixa... Ah, as caixas eu conheço. As caixas eu tô ligado. É isso aí. Compra as minissérie, aí eu já falo pra ele fazer as caixas e leva com caixa e tudo. O que eu posso dizer é que boa parte das caixas tem logos muito bem feitas. Verdade, eu fiz a maioria. Aham. Eu não disse maioria, eu disse boa parte. Ah, então, aí o que eu ia perguntar é o seguinte, essa Gwen do filme, ela é parecida com a de ser vistas? É e não é. Ela é mais bonita, isso eu posso garantir. De certo sobre o assunto. Você tem que ver que tem uma diferença de 30 anos que ela morreu. É verdade. O mundo é outra coisa hoje. Ela deveria estar bem mais velha hoje, né, cara? Meu Deus. Bem mais, devia ter só esqueletinho, né? 30 anos morta. Entendeu? Mas assim, a é bem aquilo mesmo. A única diferença é que nos quadrinhos ela morreu sem saber quem era o Peter, né? Que era o Aranha. Cara, a personalidade dela, sim. Ela gostou do Peter, mesmo o Peter sendo aquele jeito introvertido dele de não falar ela com o pessoal. Ela gosta dele porque sempre... ele é. Onde foi que eu vi isso uma vez? Acho que foi a própria Stone que falou. Que o legal da Gwen é porque ela gosta do Peter pelo que ele é. A Mary Jane gosta do Peter porque ele é o Aranha. E a Gata Negra gosta só do Aranha. Exatamente. Só do Aranha. Você vê, o cara é tudo. Ou seja, ele tem pra onde fugir pra qualquer situação. Né? É. Se alguém briga com o Peter, ele se veste de aranha, vai atrás da Gata Negra. Se a Gata Negra briga com ele, ele vai atrás da Mary Jane. Só não vai atrás da Gwen Stacy porque ela já morreu. Né? Aqui, uma coisa que me incomodou, eu achei que me incomodaria a Gwen saber a identidade dele. E, na verdade, não me incomodou. O que me incomodou foi a forma que foi revelada. Cara. Isso! Foi a identidade menos secreta de todos os tempos. Deu vontade de gritar lá no cinema. Não, né? Eu não tenho uma identidade secreta e ela é mais bem guardada que a do Aranha. Ah, que no terceiro filme, eles vão fazer um pacto com o Mephisto pra pagar tudo. Aí começa o outro reboot. Eu quero. É que vocês não sabem, mas, na verdade, o Tobey fez um pacto com o Mephisto e apagou. Por isso que a gente tem esse novo aí. Verdade, né, cara? É que a gente que não sabe só, né? A gente não lembra. Pois é. É verdade. Na verdade, teve outros filmes do Homem-Aranha, né? A gente que não sabe. O pacto com o Mephisto tá no pós-crédito do terceiro, só que ninguém teve paciência de ver. Ficou esperando a cena final pra sair correndo do cinema, né? É. Então, aí a forma que foi revelada, eu achei que foi muito simples, só que eu tava pensando o seguinte, apesar que eu li pouco também, isso eu acho que é a herança da linha Ultimate, cara. Acho que tem muita gente que sabe a identidade dele na linha Ultimate. Na linha Ultimate eu nunca esqueço quando ele vai parar na mansão Xavier. Tentando uma história, tá toda uma treta lá, explode um avião, ele cai, coisa e tal. Aí ele tá lá na cama, assim, ele levanta, tá todos os X-Men em volta dele, ele põe a mão no rosto e vê que tá sem a máscara. Aí ele começa a gritar, pelo amor de Deus, será que eu não consigo manter uma identidade secreta, não sei o quê, papapá, por qualquer lugar que eu vou, todo mundo sabe que eu sou Peter Parker. Aí o cara vira pra ele, olha, a gente não sabia teu nome, cara. O Mano deve lembrar disso, que em vários momentos na fase clássica o Peter chegou a pensar seriamente em revelar pra Gwen que ele era o Aranha. Sim. Sempre acontecer alguma coisa ele tinha que parar. Tanto na morte do Capitão também ele tava, eu vou contar amanhã, só que aí o Capitão morreu. Ele fala, se eu contasse pra ela, ela tá culpando o Aranha. Não só morreu como ele tava envolvido, né? Ela tá com um absurdo do Aranha, é melhor eu ficar quieto no meu canto. Aqui, eu só queria fazer um adendo que dessa vez foi o Magaren que te chamou de velho, tá, mãe? Não foi eu não. Ele falou que é verdade. Não, mas o Magaren pode porque ele é da mesma safra. Isso. Bem, velho. Oh, quer dizer. Já somos? Mas o. Por do cotovelo de inveja, nós assistimos Bozo na televisão. Isso. Meu Deus. Aí, cara, na linha Ultimate realmente tem isso. Ele não consegue manter a identidade secreta. E isso saiu um pouco pro filme. E se você for olhar bem, o cara é um adolescente, apaixonado por uma menina bonita pra caramba, imaturo ainda, né? Se você for olhar, então não é tão improvável assim ele não revelar a identidade, né? E vocês estão falando o quê? No universo tradicional, bastou um cara que ele já teve briga muitas vezes falar, ô, você pode morar na minha casa, mas vai lá, revela a sua identidade na TV toda ali, opa, tudo bem. Casa, comida e roupa lavada, né? Pois é. Ah, tudo bem, tiro. Aí, eu sou o Peter Parker desde 17 anos e agora eu vou pra minha nova casa lá na Torre dos Vingadores, tchau. Aí, com isso, tem, seguindo a história, né? Tem a cena da ponte, né? Onde o lagarto aparece lá, começa a quebrar tudo, jogar carro da ponte e tal. E o Peter, que tinha... teve uma discussão lá com o pai da Gwen, né? Ele pressente o perigo do outro lado da cidade, aí, meu Magari. Isso é herança das revistas clássicas, né? Ah, na verdade ele vê, a gente tem uma desculpa que ele vê os carros de polícia passando. E vê, ele olha pra baixo e vê o capitão saindo também. É, mas dá o barulhinho do sentido de aranha. É, ele vê que tem alguma coisa errada. Também um lagarto gigante daquele é melhor do que, sei lá, uma mosca voando lá do outro lado da cidade, ele sentir. Pois é, a gente esqueceu de citar quando ele tá no metrô, né, cara? Aquela cena dele, primeira manifestação dos poderes dele. Nossa, batendo em todo mundo pro reflexo. É muito engraçado, cara. E então ele vai pra ponte, né? Lá ele salva as pessoas e tal. Tem aquela ceninha até que foi liberada no, antes de sair o filme, dele salvando um menino, né? E é aquilo ali que, igual eu tinha comentado, né? Que faz ele perceber que ele precisa usar os poderes de forma responsável, né? E não só por vingança. Mas como toda ação tem uma parte boa e uma má, é aquilo ali também que vai ocasionar a cena no final, né? É, ele salva o menininho lá, né? E o pai do menino no final faz gera a pior cena do filme. O Peter percebe que ele tem que usar os poderes dele com responsabilidade, e ali que ele passa de... ele abandona a vingança e começa a agir como herói mesmo, né? E ele não captura o assassino do tio Ben. Ele abandona a busca. É um detalhe importante pro filme que é diferente da história clássica. Eu prefiro a versão do lagarto de focinho comprido lá. Não gosto muito desse de cara chato, não. Só porque fica parecendo o Copa lá do filme do Mario. Engraçado que a primeira imagem que mostrou do lagarto, ele tinha um focinho comprido. Que é uma cena que não mostrou no filme, que é naquela quando ele sai no banheiro da escola lá, que ele encontra duas meninas. Eu não lembro dela, não. A imagem aí. Ah, verdade. Tinha aparecido essa imagem mesmo. Eu que não tinha visto, não. Só que essa imagem, ela é bem, bem antiga. Ela é bem do início, né, Magari? Isso. A primeira da Comic Con. Mas a cara dele mais humana, além de ser de demonstrar melhor emoções, essas coisas pra filme assim, é a imagem original do lagarto, né? Nas primeiras aparições dele, que a gente já comentou no Sweep View 7, que foi o que a gente falou sobre a The Amazing Spider-Man 6, que teve a primeira aparição do lagarto. O lagarto. E que o Mônio não estava. É, verdade. E tava pra Flore. É... E não consegui nem uma fotinho, cara. Tudo invenção da imprensa. O Eric comentou aí o lance, falou sobre a expressão no rosto dele, do lagarto. Me lembrou de um detalhe também. O Peter passa muito tempo sem máscara nesse filme. É, fica mas muito, sempre muito sem máscara. E até um colega meu que tava comigo, ele comentou que a grande dificuldade de você colocar um personagem de máscara é que você não consegue dar muita expressão pra ele. Exatamente. E aí a galera tirou a máscara dele pra que ele pudesse ser mais expressivo. Igual no filme 2, né? Quando o Homem-Aranha vai segurar aquele metrô, a ideia de tirar a máscara dele lá é justamente pra mostrar a expressão facial dele, né? Pois é. E aqui tem mais sentido do que ele, às vezes que ele tirava a máscara lá na outra trilogia. Porque, tipo, essa cena do trem aí mesmo é ridículo. Ele tira a máscara, ele para o trem, volta pra dentro, aí do nada a máscara tá lá dentro da... Entrou pela janela, né? É, tá lá na mão dos irmãos do Tobey lá. Uma coisa legal também nesse filme aí é o seguinte, o Homem-Aranha ele luta e ele machuca, né, cara? Isso, tipo, uma coisa que eu gostei também. Ele aparece de olho roxo, aparece de machucado, igual eu falei, né? Eu gostei disso aí, achei legal. Porque nas revistas acontece isso, né? Sim. Como toda versão do personagem, ele sempre gruda com o pé na parede de bota, de tênis, de qualquer coisa, né? Isso aí não dá pra... Eu fico incomodado toda vez que eu vejo, mas... Até nos quadrinhos também. É, na verdade, eu tava lendo a revista Amazing Spider-Man 90, que tem a morte do Capitão Stacy, e lá ele tá vestido de Peter, ele tira os dois sapatos, amarra o cadarço, coloca no pescoço e sobe no prédio. É, algumas vezes ele faz isso, outras vezes ele sobe de qualquer jeito. É, e eu no filme aí, numa hora que ele tá dentro do quarto dele, de cabeça pra baixo lá, ele tá descalço com o pé na parede. Mas é detalhe, né? Falando nisso, uma coisa que me incomodava muito, e muito, muito, muito, muito mesmo, que era as sapatilhas que ele usava, que eu achei que eu ia achar uma porcaria no filme, mas até que não. Eu nem lembrei delas durante o filme. Elas quase não aparecem, né? É. Então, não é nem pra ver, aí ele ficou. Eu não sei se vocês... Que é outra coisa, que você vê ele adapta um tênis pra usar no uniforme. Isso. E eu não sei se vocês gostaram também, mas eu achei muito legal a forma que eles colocaram que ele lança a teia, né? Ele faz um impulso com o braço pra lançar a teia, esse tipo de coisa é um detalhe, mas que dá um pouco mais de realismo, né, na cena, se você for parar pra pensar. Não é simplesmente ele aponta pra um lado e sai com... Apesar que na revista é assim... Sai com uma pressão gigante a teia, né? Ele realmente lança a teia dele. Né? É, então, é que nem naquela cena lá que ele pega aquele ladrão do carro, né? Que ele faz que nem tipo um troll, que ele fica lá da faca pequena, que ele começa a pá, pá, pá, jogar. Que ele até brinca que espirra lá. É, essa é uma teia. Pelo menos aquele não fez paracaide de teia, esqui de teia, raquete de teia. Calma, isso vai ser a continuação. No primeira vez que eu vi esse filme, eu achei muito esquisito ele estar dentro do carro, né? Tipo assim, como é que ele tá dentro desse carro aqui e tal? Como é que eu continuo me perguntando isso até agora. Mas quando eu revi, mostra o motorista sai do carro, aí o ladrão chega, coloca aquela maquininha pra desvendar o código, né? E na hora que o código é desvendado e o ladrão abre a porta, se você prestar atenção, como eu vi de novo, eu prestei atenção, né? Tem dois sons de porta abrindo ao mesmo tempo. Só que bem, tipo assim, praticamente junto, entendeu? E na hora que o ladrão sai do carro, tem dois sons de porta batendo também. Só que bem rápido e não dá pra perceber direito. Eu imaginei você agora inclinando a cabeça pra frente, lá no meio do cinema, pra tentar ouvir. Em pé? Mas na hora que chegou nessa cena, eu falei assim: deixa eu prestar atenção. Aí, inclinou. Então é por isso. E onda a mãozinha na orelha, né? Fazendo conchinha. Pedindo silêncio, né? Pro cinema. Tá igual eu que passei a segunda vez que eu vi inteira tentando achar a Torre Stark lá no filme. Falaram que ia colocar a Torre Oscorp no meio dos Vingadores, cara. Falaram que ia colocar a Oscorp nos Vingadores, só não colocaram porque na hora que os caras mandaram o digital lá dela, o negócio da cidade já tava renderizado. Eu achei bom, quem sabe eles colocam então a Stark na do Aranha, mas não achei pelo menos. Mas sempre vai ter aquele nerd desocupado aí que vai achar, se tiver. Se os caras acharam o escudo do Capitão América no filme do Homem de Ferro lá, que tava jogado no meio do... Não, mas isso daí deu pra ver, no 2, deu pra ver. Não, no 2 sim, mas no primeiro. No primeiro? Ele tá jogado lá no meio No primeiro. No primeiro. Caraca. Eu lembro quando o povo descobriu aí, mas, nossa, tem que ser muito à toa. Tem que ser muito à toa. Uma outra coisa que me incomodou também foi essa versão do Kurt Connors, que não tem família, né? A esposa e o filho e tal, que é meio... Tipo, sempre foi uma coisa importante nas histórias, né? Mas uma coisa... Ela tem família sim, só não é mostrado. Se você prestar atenção, na hora que o Peter vai lá na casa dele, que ele anota a fórmula com um livro e um caderno que tinha alguém fazendo lição de casa lá. Tem uma criança lá. Então, no caso, só não mostraram, né? Limaram, porque se você procurar a lista de atores aí, tem o ator que ia fazer o filme. Ah, aquele lourinho, né? O pequeno. Isso, tem até foto dele com o Dr. Connors. Tá certo. Só limaram. Vou falar assim, pra quem é o Billy Connors? Isso. O que tem de gente me perguntando se alguém se morre no filme? Cara, eu acho que a Gwen Stacy só não morreu nesse porque o Capitão Stacy morreu. Ela tem que morrer no segundo. Vem Mary Jane aí pra confundir a cabeça da negada. Mas aqui, de ter que explicar o porquê que não é a Mary Jane nesse filme, eu já cansei, cara. Eu já tô quase pondo um gravadorzinho e repetindo. Então, mas imagine quando a Mary Jane aparecer, então. Porque se a negada já tá perdida. Agora tem duas. Se a Mary Jane aparecer. Eu acho que vai aparecer. Acho que vai. A ideia deles era fazer... Igual eu falei lá no início, era fazer 7-8 filmes do antigo. Então eu imagino que eles vão fazer mais de 3 filmes dessa vez, se der certo, né? Se fizer sucesso. Agora, tudo indica que a gente vai ter Duende Verde no próximo ou no outro filme. Eu imagino, pelo teor do filme, que é um pouco mais adulto do que o anterior, que já vai dar muito certo. Eu acho que a Gwen morre. Olha, o Duende em si eu não tenho tanta certeza porque faz muito pouco tempo dos outros filmes. Não, mas se ele não aparecer no próximo, ele aparece no outro, porque eles já deram introdução, sabe? Já deram a ideia de que o Osborne tá doente. Ou pode. Não precisa necessariamente ser o Duende que vai matá-lo. Não foi o Octopus que matou o Capitão? Mas também se falar que ele tá doente nesse filme, depois dos próximos ele não aparecer, pô, e falar que ele continua doente, você é sacanagem. Ele fala, tá lá há 5 anos que ele é Homem-Aranha... Apareceu o Osborne, não quer dizer que vai aparecer o Duende. Não, tá certo. Pode usar uma coisa parecida com o que usaram naquela série de 94. O Osborne contratou o Duende Macabro e equipou tudo. Garfield! Então, aí voltando um pouco a história aqui, né? A gente tinha comentado que o Connors, ele ganhou os poderes, né, do lagarto, e a gente esqueceu de comentar que o Capitão Stacy, né, o pai da Gwen Stacy, ele emitiu um mandado de busca pro Homem-Aranha, né? Isso eu gostei, cara. Isso eu falei, putz, ficou bacana. É porque o Homem-Aranha é um fora da lei, né? O cara é um vigilante que sai espancando bandido, mas poderia ser qualquer pessoa, né? Mesmo que for bandido, ninguém tem autorização pra fazer isso, né? Ninguém pode pegar a justiça nas próprias mãos. Detalhe que no trailer a Gwen fala que tem 500 homens atrás dele, mas no filme não, né? Isso aí foi cortado também. É, verdade. Aí fica nisso, né? O Capitão Stacy, ele tá atrás desse, seja lá o que for, esse tal de lagarto, né? Ele até brinca, você tá achando que eu sou o prefeito de Tóquio? É, porque o Peter descobre, né, que o Connors, que é o lagarto, vai tentar avisar. E lógico, né, que o Capitão Stacy não acredita. E o Peter, ele considera, já que ele foi... É fundamental para a solução da fórmula lá, né? Que ele, de certa forma, é responsável pela criação do lagarto. Então ele precisa impedir. Isso sim é algo extremamente Peter Parker. Exatamente. Não importa o que eu fiz. Se outro cara faz a minha imbecilidade, a culpa é minha. É sempre assim, né, cara? O Connors, ele... O lagarto, né? Que é o lagarto que tá dominando agora. Ele... resolve que aquilo que está acontecendo com ele, na verdade, é uma evolução humana, né? O que todo mundo deveria vivenciar e tal. E ele cria o plano de, através do dispositivo que é mostrado no início do filme lá, distribuir, né, o soro lá na cidade de Nova York inteira. Transformar toda a cidade em lagarto. Que diferente do que alguns críticos... Que, diferente do que alguns críticos que dizem ter ele quadrinho falou, esse fato do lagarto ser inteligente, assim, ter esse nível de inteligência, é condizente com os quadrinhos, sim. É, eu vi gente. Não, tem que contar que o plano dele sempre é fazer isso. Isso, desde a primeira edição. Mas o plano dele é lagartizar a população. Eu vi gente reclamando, falando assim: o lagarto nunca foi um vilão muito grande, assim, com grandes pretensões, era só. Um cara que tinha um problema e a família sofria, que isso, cara. Ele sempre quis, é o que o Moni falou, ele sempre quis transformar todo mundo em lagarto. A primeiro episódio daquela série de 94 é com ele, e ele já quer fazer isso. A Noite do Lagarto. Exatamente, é, pode crer, eu comi isso mesmo. Então, tanto que ele pega a mulher dele lá pra operar o recombinador neogênico lá, que ele não consegue. Então, o lagarto, ele tá com essa ideia, né, de lagartizar a população toda, existe esse verbo, não? Agora existe. Acabamos de inventar. Neologismo, não é que chama isso? Quando cria a palavra nova? Neologismo. Então, aí ele tem a ideia de usar um aparelho que aparece lá no início do filme, né? Que ele tem a capacidade de dispersar uma nuvem, né? E é, numa grande área. Além do rápido? Pode falar. Na hora que ele mostra o aparelho e ele explica pro Peter o que que é, eu já sabia que ele ia ser usado pra fim. É, mostrou no trailer, né? Usando... No trailer eu lembro dele com a bombinha na mão. É, ele abre naquele protótipo que ele abre na mão e joga nos policiais lá. No trailer mostra um negócio indo pro céu e uma nuvem grande. Eu juro que eu não lembro, sério. Agora só... Deixa eu ficar feliz com a minha esperteza, vai. Senta. Só um detalhe aqui que a gente não comentou, ou melhor, a gente comentou só por alto. É... Lá no antes, né, disso acontecer, antes dele fazer isso na cidade lá, o Peter tá perseguindo o lagarto, né? O Peter e depois já como Homem-Aranha, ele tá perseguindo o lagarto. Aí tem a cena que o Moni comentou do esgoto, que o Homem-Aranha, ele atira a teia em vários... Ele chega num ponto central onde tudo desemboca lá, não sei como é que funciona exatamente, e ele atira várias teias dentro dos túneis do esgoto pra conseguir, através das teias, sentir alguma vibração, né, de algum som, algum movimento. E por causa disso, né, no final das contas, ele consegue descobrir a direção que o lagarto foi, né? Aí tem uma cena muito boa, né, cara? Dos dois lutando lá no esgoto. Ela é curta, mas é muito legal. É, remete aos grandes momentos dos quadrinhos que eles saem na porrada dentro de algum lago, lagoa, esgoto, essas coisas. E lembrou um pouco daquela luta contra o Octopus dentro daquele aquário gigante lá na E-mail de Spider-Man no A1. Ah, mas ele já pegou. Na primeira aparição no lagarto, ele se enfrenta dentro do pântano lá. No primeiro episódio do desenho do Aranha lá de 94 também, dentro do esgoto. Mas o que eu falo que lembrou do Octopus é que ele tenta tirar a teia e a teia sai toda dissolvida, igual o laço, né? Aí ok, né? Essa é uma cena, a primeira batalha entre os dois, fora aquela da ponte, que não foi bem uma batalha, né? E com isso, o lagarto acha a câmera do Peter, descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Depois disso, ele ataca a escola onde o Peter estuda. E aí tem a cena do Stan Lee. Isso, uma das melhores cenas do Stan Lee lá. Essa ficou bacana. Essa foi boa. E muito diferente dos Vingadores, que não aconteceria. Isso. Os Vingadores eu nem lembro, gente. Ah, não lembrei. Final, eu também não tava lembrando, né? achei legal, foi uma homenagem a várias lutas que o Aranha já teve na escola lá com alguns dos bandidos. Verdade. E o Lagarto foi pedir o diploma de segundo grau, né? Igual o Homem-Aranha. É, agora ele até aprendeu química. Ele misturou lá o ácido fosfórico com sulfato de amônio e deu naquela explosão lá. Ele começou, a escola toda explodindo, ferrada, e do nada aparecem dois frascos de negócio lá. Calma aí, você tá chutando, você sabe mesmo que era isso. E ele faz isso. Caramba, pra mim era ele juntou o líquido azul com o amarelo e já era. Ele juntou uma areinha com uma, um pedaço de água colorida, um pouquinho de água colorida lá. Nunca foi tão fácil fazer uma bomba. Na verdade, o Peter faz um esquema desse nos revistas lá, nas classes. Ele faz alguma coisa errada e que causa um pouco. Então, depois disso, né, o Lagarto vai pra torre Oscorp lá pra usar o dispositivo, né, pra criar a nuvem lá na cidade inteira. E quando o Homem-Aranha tá seguindo ele, né, tá... descobre que ele vai pra Oscorp, a polícia intercepta ele no meio do caminho. E aí que o capitão descobre a identidade dele. Mais um pra lista. Na hora, cara, eu achei meio estranho ele descobrir a identidade, porque, como eu tô lendo as revistas mais antigas por agora, eu ainda não tinha lido a da morte do capitão, apesar de ser clássico, né? Eu achei estranho o capitão saber a identidade dele, mas depois eu vi que ele realmente morreu sabendo, né? Não... Mas ele sabia, sem o Peter saber que ele sabia. Isso. É, mas no filme não dá pra explorar isso, né? Não dá tempo. Nos quadrinhos ele já conhecia o Peter há muitos anos, já. Ele desconfiava, né, que o Peter... Foi até um negócio que eu comentei com o Eric à tarde, eu achei muito assim, do nada ele é totalmente anti Homem-Aranha e do nada Homem-Aranha protege a Virginia, protege a Gwen Stacy. Ele não fala pra proteger, ele fala pra deixar ela fora disso. É, ou seja... É, deixa ela fora disso. Ela, né? O homem tava morrendo, ele tava delirando. É, o que ele falou, na verdade, foi o seguinte, eu sei que essa sua vida, ela é perigosa pra caramba, larga a Gwen de lado porque eu não quero que ela corra perigo, não. Ele não demorou que gostava do Homem-Aranha, né? Queria tirar a filha dele da jogada. É, nos quadrinhos que ele fala proteja a Gwen, que ele conhece o Peter. Isso, nos quadrinhos é o contrário. É exatamente o contrário, né? Nos quadrinhos ele pede pro Peter proteger a Gwen. No filme ele pede pro Peter ficar longe dela. É, que aí, como eu falei, não quer aceitar, porque nos quadrinhos ele já conhecia o Peter, já sabia como ele era. Várias vezes ele dava desculpa pros sumiços do Peter. Não, tá certo, tá certo. O capitão tira a máscara dele, né? No filme. Uma hora que só tá ele e o capitão, assim. Tem como outra pessoa ver o rosto do Peter, né? Tá certo porque o homem ele bate nos policiais todos ao redor lá e aí sim fica só ele e o capitão, né? Aí quando ele revela a identidade, né? O Peter fala que aguenta correndo perigo, né? Na Torre Oscorp e que o capitão tem que deixar ele ir pra salvar ela. E aí o capitão deixa ele embora, né? E o Peter acaba levando o tiro da perna. Que nos leva a melhor cena do filme. Pois é. O Homem-Aranha... Pô, pode falar. Eu não quero entender isso assim. Olha, tá lá sofrendo pra chegar, manquitolando, pula aqui, pula lá. E um policial deu um tiro na perna dele, né? É. Ele não ia conseguir, aí o pessoal tá vendo na TV o sofrimento dele, aí o pai daquele garoto que ele salvou mais cedo lá é controlador de grua. Ele... É, e ele tem um amigo que controla as gruas do quarteirão. Isso. Não, na base é um ligando pro outro. Isso. Mano, você conhece o operador da grua daquele prédio, não é? Fala com ele. E assim vai. E aí os caras alinham. Quando o Homem-Aranha tá tentando chegar na Oscorp, né? Ele chega num prédio, ele vê que tá longe pra caramba ainda. Aí o povo alinha as gruas, tipo num corredor de prédios que leva até a Oscorp, que tá no final, pro Homem-Aranha, pra facilitar o caminho do Homem-Aranha até lá, no maior estilo de moral americana, de que a união que faz a força. É a mesma coisa daquilo de que no primeiro filme lá os caras jogaram latinha no Duende Verde lá. Exato. Olha, eu acho que jogar latinha é menos grave. Eu também achei, faz também. Muito mais sentido. É porque ali o Homem-Aranha precisava de ajuda mesmo. Se o negar não tivesse acertado a testa do Duende Verde, o Duende Verde tinha furado o Homem-Aranha. Agora, sem contar que ele tava claramente salvando crianças, cara. O Homem-Aranha fica precisando de guindaste pra se pendurar pra uma rua reta cheia de prédio. Pois. Então, não pode jogar no prédio, tem que jogar na grua. Não pode jogar no prédio. Cara, ele jogar prédios ali daria na mesma jogar nas gruas, praticamente. É, então. Sem contar, senhores, vocês estão esquecendo um detalhe importantíssimo. Guerra, né? A primeira? Não. Pelo andar do filme, o Homem-Aranha não era tão conhecido pro povo ter essa noção já concebida de como ele se locomove. Isso. E o sem contar, ninguém sabia o que ele tava indo fazer no prédio do shopping. É muita coisa. Ele tá indo e pra se ele tivesse assim, ele explodir a cidade? Não, vamos ajudar, vai lá, põe as gruas no lugar. Tinha como eles terem uma noção, porque eles sabiam que o lagarto tava lá, né? Mas sabe por que eles ajudaram? Porque não tem o Jameson aí. Exatamente, ainda não tem o Jameson fazendo os editoriais anti-Homem-Aranha. Isso sim fez falta. É, mas eu imagino que no segundo filme... Bom, mas deixa essa cena pra lá. Aí ele chega na Oscar. Só um detalhe, o Magari, dessa cena que a gente tá querendo deixar pra lá, mas... Tá querendo não, eu já deixei. Como se já não bastasse eles terem alinhado as gruas pra eles chegar até lá, ele erra a primeira e um ergue ele, cara, num guindaste, sabe? Tipo, ah não, bom, vai. Já manifestei minha indignação. Aí ele chega lá, aí ele coloca uma teiazinha lá e misteriosamente, no ferimento, né? Misteriosamente ele para de mancar, ele esquece que foi atirado. É, atirar. Melhorou. Agora ele é um sacerdote. A teia é panela. Vocês não sabem, mas uma parte da receita, da fórmula da teia é aspirina. Por que ele não fez isso desde o começo, então? É verdade. Ele tinha esquecido. Mas o que mostra lá, na verdade, é como se fosse a determinação e a união que deu força pra ele, né? É, aquela frescura de mexeu com um, mexeu com todo mundo. É. Deve funcionar por lá, mas... Então, deixando essa cena pra lá, ele chega na Oscorp, aí parte pros catiripapos. O lagarto que tá lá, precisa liberar o soro lagartiante lá, a galera. E aguenta lá, né? A gente não tinha comentado... A gente comentou que aguentava lá, mas esqueci de dizer que ela foi lá pra fazer um antídoto pro soro do lagarto. Lá que eu não sei como é que é o nome. Soro lagartiante. É o soro antireptiliano. Esse é. E quando o Homem-Aranha chega lá, o Capitão Stacy também chega, né? Fala pra Gwen ir embora e ele vai levar o soro pro Homem-Aranha lá no último andar do prédio, né? Sabe o que eu imaginei, cara, nessa cena? O Homem-Aranha e o Lagarto estão se detonando lá em cima, né? Nesse meio tempo tá o Capitão Stacy com um frasco na mão, uma arma na outra, dentro do elevador. Sabe? Elevador não, porque a eletricidade tinha parado. Foi na escada mesmo. Cara, eu nunca vi alguém subir a escada tão rápido, então. Ah, só. É o Capitão Stacy, mano. Por isso que não puseram ele velho nesse filme. É, verdade. Ninguém foi velho, né? Tinha. Embora convenhamos, vai. No quadrinho ele precisa mais avô da Gwen do que pai. Pois é. E aí o Homem-Aranha tá lutando lá em cima, né? Contra o Lagarto. E numa hora que o Lagarto destrói os dois lançadores de teia dele lá, né? E ele tá em desvantagem. O Capitão Stacy chega, depois de subir, sei lá, mais de 50 andares na escada sem ofegar. O homem é ninja, mano. E começa a ajudar o Homem-Aranha, né? E começa a atirar no lagarto pra ajudar. Enquanto o Homem-Aranha sobe, vai colocar um antídoto, vai impedir, né, que seja disparado. Só que aí na foto do Dr. Octopus, quem serve de carrasco pro Capitão Stacy é o lagarto que fura a barriga do pobre infeliz, atravessando do outro lado. Ele vara o cidadão, cara, dá até dó. Pois é, e é o que eu falei, que eu imagino que talvez eles matem a Gwen, porque eles tiveram coragem de matar... O tio Ben, todo mundo sabia que ia morrer, né? Mas o Capitão Stacy, pra quem não conhece, nunca ia imaginar que o cara ia morrer no filme, sabe? Ia imaginar que ele ia ser salvo, sei lá, qualquer coisa. E ele morre, né? De uma forma parecida com as revistas. O Aranha consegue colocar o antídoto lá, faz os policiais que já estavam virando o lagarto voltar ao normal. Em contrapartida, o próprio lagarto volta ao normal. É, mas então, eu não sei por que eles fizeram esse negócio lá do exército dos lagartos. Que nem nas HQs tem isso, ele tenta transformar todo mundo. Mas por que eles vão fazer isso daí se eles nem usaram? Eles só mostraram transformando e acabou. Eles nem fizeram... Não falaram muito o que aconteceu com esses caras. Eles meio que esqueceram os caras que se transformaram. Mostrou depois eles levando na ambulância e voltando ao normal. Muitos deles já estavam com pele verde, com a língua de lagarto. Eles ainda estavam se transformando. Mas nem... Mostrando depois como que tava, poxa. Eles não chegaram a se transformar em lagartos. Antes que eles terminassem a transformação, o antídoto fez efeito lá e fez parar e voltar à humanidade deles, sei lá. Ah, tá. Então foi assim que eles descobriram o antídoto pra melhorar eles depois, então. Ah. Melhorar? É, melhorar o cara, transformar o lagarto lá, o corno de volta. Não sou. Não, em vez de espalhar o gás lagartizante, o Aranha fez espalhar o antídoto. Não, eu sei então, mas quando... A sequência da cena foi o seguinte: o lagarto apareceu, soltou a fumaça nos policiais e foi pra Torre da Ospa. Enquanto isso, os policiais começaram a se transformar em lagartos. Enquanto eles estavam se transformando em lagartos, teve a luta contra o Homem-Aranha, ele disparou o antídoto, e o antídoto atingiu os policiais antes que ele se transformasse em lagarto, entendeu? Não aconteceu deles virarem lagartos, ficarem aterrorizando a cidade e depois voltar ao normal, não. Ah, tá. Porque eu achei que fosse isso, porque pareceu que, do jeito que o cara, que o Connor se transformou, pareceu que ele se transformou meio rápido. O Connor pegou na veia, né? Ele injetou o soro nele. E também no Connors não mostra o tempo que demorou, né? E foi gradual, que ele dormiu, na hora que ele acordou ele tava com o braço, foi pra ponte, aí lá ele arrebentou. Ele pode ter dormido por algumas horas, né? Só na última transformação dele, que é mais rápido, né? Ele vai inserindo o soro e já... Quer dizer, não é na hora não, mas já começa a ter as reações imediatas. Então, a gente ainda deve fazer o trip view dessa morte do Capitão Stacy, né? Provavelmente, nem sei se vai ser view ou cast que a gente vai fazer. Vai demorar ainda. Vai. Edição 90 ainda. E aí, no final das contas, o lagarto volta a ser humano, né? Volta a ser o Connors. Num ato de filha da polícia suprema, ele segura a orelha que tá caindo com o braço direito. Deu uma aflição a hora que eu tava segurando com o braço direito. Apesar que o Homem-Aranha também, né, cara? Era só encostar a mão na parede. Até agora eu não entendi o porquê ele teve que ser agarrado, mas. Era só encostar. O Homem-Aranha é inexperiente, vai. Por isso que ele precisava do guindaste, por isso que ele precisava do Connors, por isso que aconteceu essas coisas todas estranhas. A aranha se grudar no vidro, ela escorrega, né? Deve ser isso. Aí o Capitão morre lá, triste, pede pra ele deixar a Gwen fora. Aí já corta pra cena do enterro do Capitão. Ah, é. Só, ô Magari, um adendo aqui. Na hora que... Tá mais no meio do filme isso aí. Mostra o Peter dentro da casa do Tia May lá assistindo os noticiários. E começa a falar. Foi expedido busca e apreensão do Homem-Aranha, não sei o que e tal. E o Peter levanta meio sério assim, saca. E a Tia May dá uma olhada pra televisão assim... Dá uma olhada pro Peter e dá uma impressão muito forte que ela começa a desconfiar que ele é o Homem-Aranha. Não sei se vocês pensaram isso. É, porque ele sai correndo assim, meio que. Isso, correndo. Na cena final. Não, isso depois. Mas isso é no meio do filme. E na cena final, quando ele chega, ele nessa volta. Na cena final da impressão. É isso. O Tiamen não é burra, mano. Ao contrário da dos quadrinhos, essa pensa. Na hora que ele leva os alvos pra ela lá também. É. Isso, exatamente. Na dos quadrinhos, depois até é falado que ela desconfia. A descoberta mesmo dela é que ela chega na casa do Peter uma vez e ele tá lá desmaiado com a roupa do Homem-Aranha toda rasgada. Tem uma história muito bacana, a conclusão disso, que é uma que chama Conversa. Saiu pela Panini, eu acho. Isso aí foi depois, quando era a Tia May verdadeira, né? Não a Tia May clone. Não, a verdadeira. A clone só fala quando ela tá na cama morrendo. Verdade. Na verdade, a atriz clone lá fala no alto do Empire State. Ah, no Empire State, é verdade. Fala. Bem lembrado. Pergunta como é que é sair voando por aí. Aí ele fala, você sabia? Ela, claro, não sou tão idiota assim. A real ela descobre nessa história aí. Também encontra o cara todo espancado, desmaiado numa cama com uniforme, é meio difícil não cobrir, né? É um pouco depois do Cair Entre os Mortos que acontece aí. Homem-Aranha 13. Ah, no Cair Entre os Mortos ela já sabe. Antes. É antes? Homem-Aranha 13 ou 14, não sei. Cair Entre os Mortos é lá na. É quando ele pega do Morlun, não é? Não lembro. É Morlun que chama aquele bicho? Nem lembro. Eu sei que o Morlun dá um pau nele. Então é isso mesmo, é quando ele toma um pial que ele quase morre no cama do Morlun. Não sei. Ele tá estourado na cama. Sei que eu não me... É no começo da fase da Panini. É, bem no início, era na edição 13 ou 14, por aí. Não sei do que vocês estão falando. Não. Esses caras que só lê revista antiga do Homem-Aranha, tipo... Não, é que eu apaguei. Não queriam que apagasse, eu apaguei da memória. Ele não quis que apagasse, eu apaguei tudo dele. Só apaguei tudo dele. Você apagou tudo desde 1990 até 2000. Não, dele, do Inominável. Ah, tá. Então, no final da história, né, tem o... funeral do Capitão Stacy, que o Peter não vai, quer dizer, vai, mas fica escondido, né? Filmes, quer dizer, né? Voltando, que é assim. Porque como o Capitão Stacy fez ele prometer que ia ficar longe da Gwen, né? Ele vai, mas fica escondido. E no final tem lá um papinho dele com a Gwen, que ele meio que fala que não pode encontrar ela mais. É que nem o Homem-Aranha, igualzinho a... Homem-Aranha 1, né, final? No final que ele dá um pé na bunda da Mary Jane. Só que ele tem menos cara de bobo, né? Nascendo no final do filme. É. Isso aqui é pior ainda, porque ele chuta a Emma Stone. Então... E não tem os erros de continuidade da Mary Jane ficar atirando e colocando a mão no pescoço dele. É. E... Então é isso. Apesar que no final tem uma ceninha na sala de aula lá que ele... fala, né, que promessa que não pode ser cumprida é o melhor tipo de promessa, uma coisa assim. É que ela meio descobre, né, ela meio que fala, ah, ele fez você prometer, né. Ela já conhecia o pai dela, né. Aí ele não responde, mas... É, não precisa, né. E aí a cena termina com a clássica sequência do Homem-Aranha pulando entre os prédios, né, que... Pulando no meio do guindaste lá, daquele negócio lá. Saída de incêndio. É uma cena que entra no assunto aí, que eu acho que só eu que gostei, que é uma cena muito boa em 3D, tá? Mas acho que só eu que gostei do 3D do filme. Só eu e minha esposa. Sei lá, eu imagino que pelo menos uma pessoa que ouviu isso aí deve concordar. Uma pessoa que tô ouvindo isso agora deve concordar comigo. Mas é o único filme 3D que eu vi que valeu a pena, cara. É o único filme 3D que eu vi que não serviu só pra mostrar um ator na frente do outro, sabe? Então, no caso, a Emma Stone em 3D. O único filme que eu vi de 3D que não serviu pra mostrar o cara em primeiro plano, a cadeira em segundo plano e a parede em terceiro, sabe? Teve... Eu tô até hoje esperando aparecer um filme em 3D que eu falo que valeu a pena. Qual que é a sua referência de filme 3D bom? Nenhum, esse problema. Então, aí não tem como vocês... Sexta-feira 13, parte 3. É porque pelo que você tá falando, mano... Eu não assisti em 3D, eu assisti em 2D esse filme. Um filme 3D bom que você tá falando é um filme que não existe, entendeu? Então é difícil. Mais ou menos isso. Algo próximo de uma holografia, manja? Holografia? Uhum. Não sei. Oh, sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar. Minha vista começa a ficar cansada e eu já não vejo mais. Mas o que aconteceu? No dia que eu assisti o filme, o trailer que passou do Hobbit, eu consegui ver bastante coisa 3D, né? Uhum. Então, pra mim, o trailer do Hobbit tem mais 3D do que o filme do Aranha. Porque eu não consegui ver realmente nada de 3D no filme. Isso. Não tá muito longe da verdade. Não consegui ver nada. Agora, o único 3D que eu consigo ver é que tem aqueles esquemas, né? O 3D passivo e o ativo. Eu sei que isso quando eu assisto passivo é quando o 3D é processado na tela. E o ativo é quando é processado no óculos. Tanto que quando eu vi uma TV 3D da, acho que da Sony ou da LG, com aqueles óculos que tem que vai pilhazinha, que você liga, que aqueles óculos chega até a ser pesado, o óculos. Eu consegui ver perfeitamente 3D. Chegou a ser uma coisa igual o Moni falou aí, de holograma mesmo. Aquilo sim pra mim foi 3D. Agora, eu não vi nenhum filme no cinema igual eu vi essa TV da Sony aí. É a minha opinião particular, assim, do 3D do filme lá do Homem-Aranha, é o que eu tinha comentado, assim, foi o único filme 3D que eu vi que foi em 3D, que eu gostei do 3D, né? Eu assisti Avatar, que é a referência do 3D, em teoria, Avatar é o filme que tem o melhor 3D. É, o filme que eu não assisti até hoje. E eu vi Star Wars Episódio 1 relançado em 3D. É. Eu revi Episódio 1, cara, por incrível que pareça. Cara, mas comenta aí, Bruno, que parte que é 3D que você falou, putz, que bacana esse 3D. As cenas que mostram o Homem-Aranha em primeira pessoa são em 3D que eu gostei. E quase todas as cenas de movimentação dele, que mostra ele vindo na direção da tela e voltando pro inimigo, qualquer coisa assim, tem um 3D muito bom, cara. Sim. E a qualidade gráfica do filme também, eu não sei se é. Eu não entendo. Esse é o ponto forte. Em geral, assim, é isso. Eu não entendo muito dos termos técnicos e tal, mas a parte da gráfica do filme, as cores, sei lá, não entendo essas coisas. Foi muito bom e ajudou muito no 3D também do filme, entendeu? Então, você tá falando aí, eu realmente nessa parte pra mim eu vi com 2D normal. É, aquela parte que mostra de cima o Homem-Aranha, que ele dá uma subida, a perna dele passa na sua cara, assim, entendeu? É um 3D alto. A parte que mostra a torre Oscorp lá, que parece que a torre vai te cortar no meio, foi 3D. Parece que vai furar o olho. Posso na tela. Na luta. Nessa e na cena final mesmo, que o Aranha joga a teia na tela, assim, que ela vem em câmera lenta. Aquela cena final eu já não achei muito boa o 3D dela. Agora, tem uma cena que ele tá lutando com o lagarto, que ele passa por baixo da perna do lagarto e vem na tela. Você percebe muito bem, cara, a relação dele vindo lá do fundo pra frente, sabe? Eu gostei do 3D, né? Não sei, acho que sou o único que gostei do 3D do filme. Muito provavelmente. Apesar que eu só tenho a referência de 5 pessoas, né, e eu mais 4. Mas, sei lá, eu acho que vale a pena. Acho que é o único filme que eu vi em 3D que vale a pena. E, que mais? E tem a cena final, né, cara? A cena pós-créditos que não vale a pena, de jeito nenhum. Não, pra mim aquilo lá foi uma sacanagem da Sony que eles fizeram aquilo lá, porque não dá pra gente saber nada, assim. Normalmente, que nem nos outros que a gente viu, Por exemplo, a cena final do Batman. Não é nem pós-crédito, é final. Tu mostra o Coringa, aí você tem uma noção de quem que é. Mas aí você coloca aquilo lá que aconteceu e falando sobre os pais do Peter Parker, perguntando se o cara falou, perguntando se eles tinham contado com o Peter, e o cara fala que não. Então, mas aquilo lá a gente meio que já tinha resolvido no meio do filme. Só se isso voltar nos próximos filmes. Exatamente, acho que isso é mais pra dizer que essa história não terminou ainda. Tem mais coisa pra ser contada. Quem que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês aí de quem que é aquele cara? Mistério. Muito bem, ele não morreu. É um mistério. Mistério ou Electro, um dos dois. Porque senão eles não iam conseguir entrar naquela cela. Não, pode ser um visitante. Acho que é o Osborn. Não, não é o Osborn. Acho que o filme inteiro fala que ele tá muito mal, cara. Ele não ia sair pra ir até uma prisão trocar meia dúzia de palavras. Ele não tava muito bem lá, não. Ele tava com a voz meio esquisita. É mais fácil, tipo, ter sido um cara tipo Urata. Bom, só tem como especular, né? A gente vai descobrir depois, nos próximos coisas. Então é isso, assim, pesando o filme no final, igual eu falei, né, como uma adaptação das revistas, ele não é uma adaptação, ele é uma versão diferente do personagem. Eu gostei da, no geral, analisando o filme como um todo, eu gostei do filme, a minha opinião, né. Eu acho que legal cada um dar a sua opinião e se gostou ou não e por quê. Então, eu gostei também, tem seus erros e aceito igual a trilogia anterior, como eu falei antes, achei esse Homem-Aranha mais próximo, pelo menos a essência dele, do Aranha dos quadrinhos clássicos, apesar ele ter um pouco do Ultimate, mas a essência lá de... Achei ele melhor do que o Aranha Nerd romântico apaixonado da trilogia. Bom, eu gostei do filme. Gostei um pouco do filme. Não gostei muito, assim. Eu achei que podia ser muito melhor, mas não é super, não é espetacular. É um filme. É o Homem-Aranha. Entendeu? Não é coisa espetacular que você fala, você fica com vontade de ver o próximo. Não. É aquele filme que você vê e você fala, vai ter depois do filme e tal. Eu fiquei com vontade. Não igual Vingadores que, por mim, podia passar depois do filme já começar o segundo lance. Não, então, mas aí eu gostei principalmente nas cenas lá que eles que o Homem-Aranha aparece como Homem-Aranha, né? Que o Peter Parker aparece lá na cidade. E também gostei lá dos diálogos que o Mark Webb fez e tal, que foi bacana. Mas o roteiro tem muitos furos que eu achei, que coisas que eles não explicam direito. Então... eu gostei mais ou menos, muito mais ou menos. Sim, eu só um detalhe, eu gostei, mas eu não acho que vai ser melhor do que... Eu não acho que foi melhor que Vingadores, nem tem comparação. Não, definitivamente não. Eu não acho que vai ser melhor que o próximo Batman também. Também não. Um detalhe que a gente tava falando no Twitter aí, eu acho que eu, Magaren e o Vinícius Prado, que Vingadores é o final, são 5 filmes que culminaram nele, né? O Batman é o final de uma trilogia. Se você considerar Hobbit, vai sair no final do ano, ele meio que tem o Senhor dos Anéis por trás, né? Então, eu gostei do filme, mas eu não acho que foi o melhor filme do ano, nem o segundo melhor, nem o terceiro melhor. Gostei. É bonzinho. É, só gostei. Bom, eu gostei do filme, apesar de ter só metido o pau aqui, eu gostei. Pois é, né? Mas assim... muito abaixo do primeiro, extremamente abaixo do segundo, mas conseguiu ficar acima do terceiro. É que não é grande coisa, não é? Não é muito difícil também. Mas sei lá, eu acho que eu esperava mais do filme, apesar de... Eu acho que eu gostei porque eu fui com expectativa lá embaixo. Pode ser isso também. Entendeu? Por isso que eu até achei bacaninha. Se eu tivesse ido com muita vontade mesmo, tipo, mano, esse vai ser o filme, acho que eu teria me decepcionado muito. Falta eu só? Provavelmente. Bom, eu mantenho a minha posição, eu não gostei do filme. Assim, depois que a gente conversou aqui, eu até melhorou um pouquinho a minha opinião, mas eu continuo não gostando. Fico com a primeira trilogia mesmo, achei que ficou muito mais bacana. Por causa daquilo que eu falei, tem coisas essenciais que eu acho que não teria problema se acabar sendo repetitivo. A primeira trilogia inteira ou só os dois primeiros filmes? Digamos assim, os dois primeiros filmes. É que eu tô colocando a trilogia como um todo, mas... Porque o terceiro filme, apesar de ele ser horrível, ele faz parte do primeiro e do segundo. Então, se eu for comparar só com, por exemplo, o primeiro filme da primeira trilogia com esse, eu fico com o primeiro, o do Tobey Maguire lá, que eu acho que chegou muito mais próximo do que eu esperava. Eu lembro da minha reação quando eu terminei de assistir o Homem-Aranha 1, eu saí satisfeito. Esse eu acho que empolgado. Então eu realmente não gostei dele. Espero que no próximo aí eles melhorem, coloquem mais referências, que eu acho que é importante. Eles comentaram aí que às vezes não precisa de referência pra filme ser bacana, mas eu achei que faltou realmente muita coisa aí pra filme ser legal. É isso. Isso aí, cara. Eu esqueci de falar um negócio. Eu vi o filme legendado e vi o filme dublado. A dublagem é uma porcaria, tá? Na verdade, a minha opinião é totalmente... Oi? Fala primeiro. A minha opinião, na verdade, ela é totalmente parcial. Mas eu não gostei da dublagem porque teve piada que foi perdida. E tem, por exemplo, quando o Peter é picado pela aranha, ele dá um grito e a Gwen olha pra trás. Na dublagem, ele não grita, sabe? Tipo, ele não faz barulho nenhum, então... Ah, ficou esquisito, sabe? É o barulho só da picada que ele escuta. É. E eu sei que acontece algum barulho que na dublagem não tem. E na cena lá que... O Peter fala com a Gwen lá que ele tava vendo a foto dele, mas. Foto dela, mas tava só fazendo um negócio com a mão, uma coisa assim. Aí ela faz uma risada, tipo assim, aham, sei, né? Na dublagem ele fala que tava dando uns retoques na imagem, sabe? Tipo, ela fala, aham, sei, mas não tem graça nenhuma a piada. Então a dublagem em si, dos caras, as vozes e tal, foram bem casadas, assim. Mas eu não gosto muito de filme dublado, né? Então, sei lá, não ficou boa a tradução, né? A versão dublada. Então, você falou que a dublagem ficou uma porcaria, eu ia falar, até no seu fim meu. Eu ia falar que era redundância. É, praticamente um pleonasmo. E olha que eu sou fã de dublagem, hein? Não, eu gosto de dublagem. Eu achei que, por exemplo, as vozes ficaram boas, sabe? Os personagens couberam bem na boca do personagem lá na hora e tal. Mas esses eram as adaptações que eu não gostei muito, né? Eu exagerei um pouco no que ficou uma porcaria, mas... Não, mas ficou. Eu não vi, mas ficou. Bem, essas foram nossas opiniões sobre o novo filme do Homem-Aranha. Se tiver também alguma opinião, envie pra gente no tripcast@aracnofan.com.br. O e-mail tá no post, ou comente aí nos comentários. Comente nos comentários, é ótimo, né? E... Virilha! Ah, cara, tá ótimo, viu?